We'll be right back. ainda Surreal com Always On My Mind, Sunscreen Love You More, Schwarzkopf. É, eu sempre me embolo pra falar esse nome, como eu sempre digo, né? É um nome em alemão. Schwarzkopf. Everybody Get Down, a música é bacana pra caramba. E começamos com Scatman John Scatman. Anunciado playlist do primeiro bloco do Flash House de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte do programa, tá? A segunda parte do programa tem Madonna, Two Boys, Two Unlimited, Duran Duran, The Figures on the Beach, Haraway, 49 Years. Olha, tá bacana pra caramba, tá? Tá imperdível. E se você estiver estranhando essa bateção de estoca gostosa que tá rolando no rádio aí, né? Diferentinha, né? Tá rolando Flash House, meu amigo. Uma hora mixada e apresentada pelo DJ Marcandi, de músicas velhinhas, dançantes e gostosinhas pra preparar você pra o sabadão, né? Pra balada ou pra ficar em casa mesmo, tanto faz. Se você estiver ouvindo na reprise ou no podcast, bom, enfim, que sirva pra você do mesmo jeito, tá? Que traga alegria pra você. E daqui a pouquinho, o segundo bloco do programa. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Água é vida. E vida não se desperdiça. Conserte os vazamentos. Uma torneira pingando consome mais de 40 litros de água em um único dia. No fim do mês, o desperdício pode ultrapassar os 1.000 litros e ainda aumentar os gastos com a conta de água. Canos furados e vazamentos em vasos sanitários também são grandes fontes de prejuízos. Fique atento. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. 18 horas e 35 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso. É uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa, um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Madonna Luiz Verônica Ciccone. É, nome e sobrenome da figura. Uma fábrica humana de hits, músicas bacanas, seja ela lenta, seja ela rock, seja ela dance. Ela é, com o melhor sentido da palavra, um monstro, né? Do pop music, da música popular, enfim, mundial. Então, a gente vai começar o segundo bloco com Beautiful Stranger. Aumenta o volume. Take my chance on a beautiful stranger. Beautiful.